bom, é bom que isso aconteça e que eu esteja neste lugar e quem dizer outras mulheres, porque é uma das formas realmente de demonstrar que cargos que eram ocupados maioritariamente por homens há anos atrás estão agora a ser ocupados por mulheres. E isto quer dizer que cada vez mais é reconhecido o nosso papel. Não só pela capacidade que temos de resolver as questões diretamente, quer relativamente à nossa capacidade de gerir os problemas com a parte emocional mais à flor da pele e, portanto, com mais sensibilidade para determinados fatores que encontramos hoje nas nossas comunidades, quer mesmo pela parte da assertividade que conseguimos ter quando somos solicitados para resolver qualquer problema. Era bom que mais mulheres se interessassem por participar ativamente na comunidade e nos destinos da comunidade onde estão inseridas, porque é uma mais-valia sempre para, neste caso, para a freguesia, poder realmente contribuir para o desenvolvimento das populações. Eu acho que cabe-nos a nós, numa sociedade democrática, em que tanto lutamos pela igualdade de género, ocupar estes lugares para demonstrar isso mesmo. Não há razão para que sejam só os homens a ocupar lugares de destaque. Agora, eu, pessoalmente, faço os possíveis por fazer o melhor que posso, o melhor que sei, e tento incentivar mais mulheres a participarem na comunidade onde estão inseridas. Só assim é que conseguiremos realmente dar mais um passo em frente. E sempre que há um lugar de destaque, quer na economia, quer na política, quer na cultura, ocupado por uma mulher, tenho a certeza absoluta que o desenvolvimento é muito mais visível e as opiniões são sempre muito mais favoráveis em relação ao papel que têm desempenhado.